Quer se aventurar nas minhas curvas, dá uma dose no veneno. Ele quer a pipoquinha, eu bolando tudo dentro. Ele quer a pipoquinha, eu bolando tudo dentro. DJ Fury, eu queria saber como é que faz pra dar pra você. Vai esquecer a sua ex quando eu começar a sentar. Quando eu começar a sentar, quando eu começar a sentar, vai esquecer a sua ex. Quando eu começar a sentar, quando eu começar a sentar, quando eu começar a sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar. Meu quarto virou creche, pros menor eu vou sentar. Meu quarto virou creche, pros menor eu vou sentar. Meu quarto virou creche, pros menor eu vou sentar. Eu queria saber como é que faz pra dar pra você. Me chamou de vida, eu vou ter que cuidar. Meu quarto virou creche, pros menor eu vou sentar. Meu quarto virou creche, pros menor eu vou sentar. Meu quarto virou creche, pros menor eu vou sentar. Esquecer a sua ex quando eu começar a sentar. Quando eu começar a sentar. Quando eu começar a sentar. Vai esquecer a sua ex quando eu começar a sentar. Quando eu começar a sentar. Quando eu começar a sentar. Quando eu começar a sentar. Quando eu começar a sentar. Esse é o DJ Fury, sucesso com a mulherada. Sucesso com a mulherada. Sucesso com a mulherada.